call 905, what do you mean? ます。 Autorizado, minha 212, apoio de Luna desce para 2010, o ajuste no 04. Correto, autorizado Luna, autorizado a final do procedimento, é pós-autorizado. Ajuste. ajuste no 014. Autorizado, Flor de Duna descendo para 4.7 com ajuste no 014. Duna 098, copiou, Flor de Duna descendo para 4.7 com ajuste no 014. torre 1 no 8, pressão 95, com pouso. Chame pelo que estiver, já 2 2 4. Bolt. Salvador. 2 horas e 50. Livre taxi, ponto de espera no zero, Chalena 224. Zero, chama a torre, 118, pessoal 95, um pouso. Pessoal, valeu, Gol 170, valeu. Gol 1970, assinado, pelo ponto pouso, chama 0, 090 grau, 089. 305, 30, 30, 090. Gol 1354, spot item, descente level 060, vai com mais um arrival. Presente autorizado por aqui. posição 1-2, ciente, boa noite. Bravo, Alfa Romeo 363. Go 1354, descend to 3000 feet, Venetian 014. Zero, completa final, chama a torre, 1-1-8-9-5, bom povo. Go 1354, descend to 2000 feet, clear, final approach, electric way runway 10-347. Obtendo indicação, desça ao nível de voo 050, a chegada é bom, médio 1, voo em Itapi, para interceptar o perfil da chegada em Itapi. Four call tower, frequency 118, this online, finally have a good length. Engine Approach. Go 1354, continue your approach. Landing runway 10, on number 2. Way to landing clear. Tip approach to 1814-1354. 158, autorizado 2010, o ajuste no 04, autorizado a final do procedimento em Eletro 3, reporte estabilizado. Controle 120, decimal 8, 2018, decimal 95, transporte 5, 160.